cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. É cedo para desistir do tempo e é tarde para o conquistar. Pena que só agora troquei ambição por ilusões. Vou vagueando pela imagem no espelho pronto para conhecer, respirando. Então, bem-vindos aqui a mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam no FM da Boa Nova. E eis que hoje temos alguém que já há anos que não estava connosco. Vejam bem como o tempo passa tão depressa, ainda que esta pandemia tenha circunstâncias que parece que nunca mais acaba, mas a verdade é que o encontro de amigos gera sempre aquele espírito que há tanto tempo que não devia. Ora, pois bem, mas aqui, ainda que a distância hoje seja, não tão longe quanto isso, estamos a falar para a sede distrito, para Coimbra, eis que nos voltamos a encontrar com o João Farinha. O João, no final do ano passado, aparece-nos com um novo álbum, Solto, e eis que fomos combinando marcar pontos para falarmos. E, aliás, julgávamos que falaríamos com Brás num concerto no Convento de São Francisco, eis que também não aconteceu, por via de tudo isto que, enfim, todos nós vivemos vivenciando ao longo destes dias, mas a verdade é que, enfim, a teimosia leva a que nos encontremos. Pois bem, João, bem-vindo uma vez mais aqui à Rádio Boa Nova, aqui à Serra da Estrela. Obrigado pelo convite mais uma vez. É uma grande honra, um grande prazer voltar a este programa para apresentar este novo disco, numas condições que, enfim, ninguém esperava, mas que são as que temos e, por isso, enfim, é um gosto poder falar e também um pouco voltar a este ritmo de promover um disco, de falar sobre um disco. Acho que nos torna mais humanos e nos torna mais normais, precisamente, mais normais, acima de tudo, é o que nos falta hoje em dia. É verdade, falta-nos essa normalidade. Pois bem, Vamos então pedir esta tal teimosia de querer aqui mostrar na Boa Nova este solto disco que já vai, ainda que com só três temas para já, no que diz respeito até aqui na divulgação dele, mas acho que esta semana está aqui em destaque então este solto. E eu, enfim, isto como já é a segunda vez que o João está connosco, no caso fazem caso tocam, já me dou, enfim, a live-vos de abusar. E isto é o abuso. Força. E eu abuso pela provocação. O solto, de algum modo, tem a ver que este disco quebrou alguns espartilhos para fazer algo diferente? Sim, eu diria que sim. Aliás, o nome diz um pouco tudo, não é? O nome não é inocente. Este disco procura trazer à tona todas as minhas influências musicais, que não são só Fado de Coimbra, não é? Eu nasci no final dos anos 70, em meados dos anos 70, comecei a ouvir música mais ou menos em meados dos anos 80, a minha adolescência foi passada nos anos 90 e, portanto, absorvi toda aquela música que foi feita nessa época, uma música de ouro, não só em Portugal, mas no mundo. E eu ouvi muita música do mundo, fui muito influenciado pelo movimento grunge, aquela música um bocadinho mais pesada, o rock and roll, e portanto tudo isso acaba por fazer parte da minha formação enquanto pessoa e depois mais tarde enquanto músico e enquanto compositor. E aquilo que nós fazemos num disco enquanto uma obra artística é mostrar um pouco daquilo que nós somos. E eu não renego àquilo que fui e sou, ao fim e ao cabo, às minhas influências musicais, é aquilo que gosto de ouvir e é aquilo que procuro partilhar através da minha música. Se, de alguma forma, alguns cânones foram quebrados, isso não me cabe a mim dizer, apesar de ser do Fado Coimbra, que ao fim e ao cabo tem dedicado mais tempo da sua vida a esta arte, enfim, serão outros a dizer se isto é fado, se não é fado de Coimbra. Estou a fazer um percurso que já foi feito por outros músicos, por outros cantores, por outros cantautores, mas acima de tudo aquilo que gostaria de transmitir era a minha música e um pouco de mim próprio, que obviamente que quando é transmitido através de mim tenho o Fado Coimbra em si, porque eu não consigo libertar-me desse que eu não digo que é um peso, que é a minha marca própria, porque nasci com ele, é o ADN. Pai passou-me, é o meu código genético. Exatamente, é o ADN. É um pouco um ADN. Agora, volta e meia, gosto de me aventurar por outros mundos que gosto de ouvir muito, também, quiçá, para tentar ir buscar novos públicos, para trazer para esta nossa música, para o nosso fado, mas, acima de tudo, é a música que eu gosto de fazer e gostava que o maior número de ouvintes pudesse ter acesso, porque, ao fim e ao cabo, é isso que fazemos quando estamos a criar música. Mota, vai-me perdoar, mas eu, ao longo desta conversa, vou de algum modo estabelecer um paralelismo entre a própria academia e a música, o Fado de Coimbra. Sim. E, curiosamente, até uma vez que dá, com este disco, e já lá iremos, dá também um salto ao lado lá do Atlântico. Só quem não conhece o Fado de Coimbra não percebe aquilo que tem sido também o conjunto de brasileiros que estudam precisamente nesta nossa universidade, normalmente em cursos já do segundo e terceiro ciclo, portanto, que optam por Coimbra. De algum modo está a retribuir o que tem sido a vinda brasileira para cá ao ir buscar o Beto de Bandolim. O Beto de Bandolim é um amigo que fiz numa digressão do Fado ao Centro, ao Brasil, em 2014. Tocámos no Recife, ele é um dos grandes elementos do frevo, que o frevo é um género musical daquela parte do Brasil que também é património da humanidade, e tivemos a sorte de fazer um concerto conjunto de fado com o frevo. E fizemos uma amizade, uma tertúlia que acabámos por fazer, ficámos ali durante bastante tempo, foi apenas um dia que estive com ele, mas acabámos por manter o contacto. Quando tive a ideia de fazer este disco, percebi que havia ali um tema popular, de cariz popular, em que ficava bem o bandolim do Beto, e convidei-o, e ele felizmente que acedeu. Mas, de facto, o intuito foi, acima de tudo, a amizade que tenho pelo Beto do bandolim e o meu, ao fim e ao cabo, a minha admiração pelo seu virtuosismo e pela sua valência enquanto músico e enquanto pessoa. Foi mais isso. Agora, é evidente, a Universidade de Coimbra e o Brasil estão de mãos dadas já há muitos anos. Aliás, Coimbra e a sua universidade foram a única universidade no mundo português durante mais de 600 anos. E, portanto, obviamente, o Brasil, enquanto ainda enquanto era português, qualquer estudante que quisesse fazer ensino superior tinha que vir a Coimbra mais tarde, a partir do início do século XIX, quando o Brasil se torna independente. Também não havia universidades no Brasil e muitos estudantes vinham para Coimbra para os seus estudos. E, curiosamente, ainda hoje em dia, o Coimbra é a cidade no mundo onde existe a maior comunidade de estudantes brasileiros fora do Brasil, o que é algo notável. Portanto, é indissociável portanto, a ligação de Coimbra com o Brasil. Outra ligação que não é, portanto, que também é indissociável, é de facto Coimbra, porque havendo uma grande comunidade de estudantes brasileiros em Coimbra, no século XIX, houve precisamente aquela irreverência estudantil dos brasileiros que acabou por levar a que muitos fizessem serenatas às donzelas, porque a universidade era um meio masculino. As serenatas já eram algo que estava muito em voga no Rio de Janeiro e em outras zonas do Brasil, e que em Coimbra acabaram por ser, também eram comuns, mas não tanto, e os estudantes brasileiros vieram trazer essa irreverência e estavam fora da sua terra, acabaram por ser um pouco mais irreverentes nesse aspecto e fizeram mais serenatas. Juntando isso ao ambiente que se vivia cá, com a guitarra a vir de Lisboa, com estudantes a vir de Lisboa, tudo isto foi o caldo em que nasceu o Fado de Coimbra. Uhum. E lembremos-nos de dois grandes nomes que fazem parte do repertório do Fado de Coimbra, como Lucas Junot, um grande tenor que cantou, brasileiro, que cantou Fado de Coimbra até aos anos 20, 30, salvo erro, e a composição do meu menino, de Alexandre Rezende, um tema muito antigo, também de outro brasileiro. Portanto, o Brasil e Portugal estão juntos nesta música, e apesar de não ter sido esse o meu intuito, acho que está aqui também, de alguma forma, uma homenagem a essa ligação secular. Bye. estivéssemos em Lisboa, sabíamos que os velhos do Restelo estavam ali mais junto ao Tejo. Aqui eu pergunto, e os velhos do Restelo, ao ouvir este solto e, enfim, a percorrerem este disco de fio a pavio, onde é que eles andam? Ali perto do Mondego ou mais para o Quebra-Costas? Eles andam por todo lado, mas infelizmente não há assim tantos quanto isso. Os velhos do Restelo são importantes. Os velhos do Restelo são muito importantes até para galvanizarem as hostes de quem quer agitar as águas do mundo, não é? Os velhos do Restelo são aquelas pessoas que acabam por mostrar o que é o conservadorismo no seu estado mais puro, o que é aquela base, e isso é importante também num ecossistema, que eu chamo a isto um ecossistema de uma paixão que é a música, em que há, obviamente, gente que não consegue ter uma mente um pouco aberta para inovações, e há outros que são demasiado inovadores, que podem, de alguma forma, estragar portanto, estragar o conceito, e é isso que é o grande medo que existe na inovação. Eu percebo isso, percebo que algumas pessoas podem dizer que isto já não é fado Coimbra, isto já não é evidente, isso é evidente, não tenho receio, mas também não foi esse o meu objetivo. O meu objetivo foi fazer a música que gosto, de acordo com aquilo que canto e toco. Obviamente que há temas que são muito mais próximos do fado Coimbra, que tenho neste disco, há outros que estão um bocadinho mais afastados. Mas é precisamente com esses avanços e recuos que a coisa se movimenta, que a coisa, enfim, que vamos mostrando a música ao mundo. Mas voltando aos velhos do Restelo, eles existem, alguns deles é evidente, não são assim tantos, eu gostaria que houvesse mais, porque era sinal que este género musical estava mais vivo. Exatamente. Mas, portanto, mas também gostava que houvesse mais gente a fazer mais música, gostava que houvesse mais grupos de fados a aparecer, mas, enfim, são sempre palavras que devemos ouvir, devemos reter, mas no meu caso, eu não os devo seguir, mas ouço com muita atenção todos esses velhos do Restelo que têm alguma voz. Há uns que já não têm voz, que já não se conseguem fazer ouvir, mas há uns ainda que se vão fazendo ouvir e nós estamos sempre atentos. Muito bem. Olha, enfim, é um bocado como o cão à porta. Às vezes em quando ladram, outras vezes vão rosnando e outras vezes vão sendo apáticos, que esse é que é o problema, quando estão de facto muito apáticos. É sinal que as coisas já não mexem. É ora, isso. Menos suspeito do que aquilo que falamos há pouco do ídolo ao Atlântico, menos suspeito, de facto, é os companheiros aí de bem de perto, de Coimbra, não é? E reporto-me ao Rebola, portanto, o homem do Zanaquim, e claro, alguém que vai buscar agora, felizmente, com bastante pujança, os 4:30, falo do Tiago Nogueira. E depois já iremos à Viviane, que aí já temos de descer um bocadinho no país, e vamos para a Musete. Mas, no que diz respeito ao Tiago Nogueira e ao José Rebola, dizia aqui, curiosamente, uma vez, numa conversa destas que temos aqui de vez em quando, julgo que foi com os Vozes na Rádio, e eles diziam que em Portugal, quem se quer conhecer, conhece. E eu pergunto, em Coimbra, quem se quer conhecer, conhece, e é fácil convidá-los para, enfim, cantarem juntos? Felizmente em Coimbra é, até agora ainda não tive qualquer tipo de problema. Quando saio aqui do espectro da cidade é que a coisa se torna mais difícil. Portanto, aliás, eu tive dois pedidos de colaboração externos ao mundo de fado Coimbra, que foram o José Rebola e foram o Tiago Nogueira, e os dois acederam imediatamente, portanto, 100% de concretização. Eficácia, portanto, não me posso queixar. Agora, posso-me queixar relativamente a outros convites que fiz, que não vou, obviamente, mencionar os nomes de quem convidei, mas que ou nem resposta, ou a resposta ainda está agora para chegar, ou disseram que daqui a pouco... Enfim, mas em Coimbra não me posso queixar, justamente. O Rebola, eu não o conhecia pessoalmente, fui abordá-lo com o intuito de colaborar no meu disco anterior, E o Tiago foi para este, precisamente para este tema, para o Pepa, e também o abordei pelo Facebook, falei com ele, pedi-lhe amizade e falei com ele, apesar de ele depois de me dizer que já me conhecia há muitos anos, e o Rubola também, mas acabou por ser fácil pelas redes sociais, também temos alguns amigos em comum, se fosse necessário, se eles não me respondessem, eu recorria a outros métodos, não é? Mas... Muito bem. Mas não foi necessário, infelizmente responderam logo e positivamente e deram um contributo extraordinário que ao qual eu estou muito grato. Empresta-me a voz ingênua para eu com ela orar, a oração de meus cantos, de teu seio no altar. Empresta-me os pés gazela para que eu possa correr o vasto mundo que se abre no teu rir, no teu dizer, no teu rir, no teu dizer. Rádio Boa Nova. Empresta-me a tua inocência para eu ir ao céu voar, mas acende cá teus olhos para que eu possa voltar, porque enquanto os tens abertos sempre para aqui olhar, não posso fechar os meus e sempre estou a acordar, e sempre estou a acordar. Dá-me, Santa Virgem, peço que tu me queiras sorrir, porque eu tenho um lírio de ouro há 3 anos por abrir. E se lhe deres um riso, há de cuidar que é a aurora, e talvez que o lírio se abra, talvez que se abra agora, talvez que se abra agora. Chegámos então, de facto, guardei para o fim. Viviane, a eterna voz dos entre aspas, que já várias vezes aqui foi convidada com os seus discos a solo, eis que tem aqui, surge também, e bem, e muito bem, agora vou acrescentar aqui um algo mais, também. Muito bem neste disco. Ora, de onde é que surgiu, de facto, o convite para a Viviane? Bom, o convite para a Viviane surge por intermédio de quem me gravou o disco, foi o António Lourenço, que tem o Loud Studio em Coimbra, uhum. E que tem feito um trabalho notável, tem gravado quer trabalhos do Fado ao Centro, quer trabalhos meus, quer grandes músicos, quer grandes bandas, os Anakin gravaram lá, o Legendary Tiger Man começou lá, ao fim e ao cabo, e tantos mais passaram pelas mãos do António Lourenço, e eu perguntei-lhe e disse-lhe: olha, ó Tony, que é o Tony para os amigos, e perguntei-lhe: ó Tony, olha, eu gostava de ter uma voz feminina aqui neste tema. O que é que tu sugeres? Ele: epá, tens de convidar aí pessoal, vê a voz que tu queres, tu gostas, e fala com eles, manda. E precisamente por aí é que eu tive uma série de enfim, de sabores, não digo de sabores, mas também, enfim, as pessoas... Menos conseguidos, pronto, digamos assim. Exatamente, mas estávamos em período de confinamento, porque este disco, esta parte foi já gravada, confinados, e as pessoas também não estavam propriamente com a atenção de vida para o mundo artístico, estavam certamente a pensar noutras coisas. E eu disse ao Tony: olha, eu preferia, olha, tu não conheces ninguém que achas que pudesse ser apropriado para este disco? Ele disse-me: olha, uma pessoa que ficaria muito bem no tema era a Viviane. Eu: é, pá, isso era excelente e tudo, olha, podes falar com ela, ou se quiseres dar-me um contacto, eu falo. O que é certo é que conseguimos falar com a Viviane. Ela acedeu a gravar, gravou lá em baixo, no Algarve, e depois mandou as pistas de cá para cima, para Coimbra, e montámos o tema, e ela acabou por vir também com o Tó Viegas, que é o marido, também um dos mentores do Entre Aspas, e produtor, que vieram para o concerto de lançamento, e são pessoas extraordinárias também, a quem eu agradeço imenso a colaboração, de facto, de uma humildade extrema, apesar do nome que têm no panorama nacional. São de uma amabilidade, uma humildade que enfim, dos grandes artistas. Só os grandes artistas é que têm, que os outros que têm aquelas manias, eu esses não gosto. Vieram cá acima, eles estiveram consigo a 4 de dezembro no grande auditório, não é? Do Convento de São Francisco. Exato. E a verdade é que havia projetado um outro concerto que, enfim, efeitos de pandemia, não aconteceu. E é pronto, vai por aí. Quando eu recordo a primeira vez que falámos, falámos muito do Fado ao Centro, que eu, pronto, ainda hoje continuo a dar-lhes parabéns, porque efetivamente reconheço a mais-valia que o Fado ao Centro decide em Coimbra. A pergunta que ia no sentido, na altura, era de que as coisas, parece que quando não vão a Lisboa, parece que ainda não aconteceram. Que ainda somos muito capitalocêntricos neste nosso país. E que, de algum modo, o fado de Coimbra consegue sair um bocado dessa máxima, assim, dessa regra. Caso é uma exceção. E, hoje em dia, o grande auditório do Convento de São Francisco tem sido um palco aberto para mostrar aquilo que se vai fazendo. Enquanto não houver esse tal concerto, este disco ainda não arrancou. Enfim, eu isto foi um risco grande, lançar este disco nesta altura, não é? Portanto, em plena pandemia, sem a possibilidade de fazer concertos, mas eu achei que seria importante, até para mostrar que estou aqui, que estou vivo, que estou a fazer música, que a cultura não está morta e que temos de facto coisas novas para mostrar. O meu trabalho solto é um trabalho de solo, não é um trabalho no seio do Fado ao Centro. Foi algo que eu me propus, algo que falei com, obviamente, que é o conhecimento dos meus companheiros e sócios do projeto Fado ao Centro, mas é algo que é muito meu. E por isso, a forma de chegar ao público, a forma mais imediata de chegar ao público é, naturalmente, através dos mídias, das redes sociais, dos streamings, etc. Isso, de alguma forma, tem sido conseguido. Eu gostava de muito tocar este disco mais vezes. Obviamente que há um trabalho a fazer nessa área, um trabalho, ao fim e ao cabo, de agenciamento, de propor este disco. Este disco e estes temas a quem quiser comprar e, ao fim e ao cabo, a quem quiser promover em concertos. Mas, enfim, é algo que está a ser cozinhado devagarinho, mas, enfim, não diria que o disco ainda está em banho-maria, mas está feito, está preparado. Se for para tocar, está. Há a possibilidade de o tocar, já o apresentámos em concerto, é algo que temos em mão, temos em carteira, e quando as condições estiverem, quando for permitido, é mais um tipo de concerto que tenho disponível para todos aqueles que quiserem contratar e ouvir estes temas. E há um percurso que vai sendo feito, porque eu pretendo não parar por aqui com este disco, pretendo gravar mais, pretendo fazer mais temas, e isto não é um sprint, é uma maratona. Exato. que estou já a fazer há mais de 20 anos. É mais uma estafeta, quase, uma estafeta. É quase isso, e portanto é um testemunho, é precisamente, foi uma etapa e vamos seguindo para outra. Ele está pronto, se houver condições para, e se houver gente que quiser ouvi-lo ao vivo. Os músicos são fantásticos, tenho uma equipa fantástica de músicos que adora o disco e que diz: pá, quando houver concertos, pá, por favor, chama-me, pá, que eu adoro este, quero tocar, quero. E portanto estamos disponíveis, mas não é algo que eu fico muito, aliás, que me tira noites de sono. Sim, não é? Portanto, não há ansiedade própria. É, precisamente. Rumo da mudança. falou dos músicos, era para aí que eu ia, aliás, o tempo passa, isto é como as cerejas, não é? Tudo muito rápido. E efetivamente, fala dos músicos e tem aqui uma panóplia muito grande de músicos. Alguns até mais ligados até ao jazz do que propriamente ao fado, não é? E quero apresentá-los. E são eles, de facto, que depois vão estar consigo, como há pouco falou, está consigo nos concertos que hão de vir. Pois, tenho portanto, obviamente, o Hugo Gamboias e o Diogo Passos foram os dois companheiros que me ajudaram nesta viagem. Foi eles que eu transmiti o meu intento de fazer este trabalho, de pegarem temas que tinha composto, alguns outros que foram sugestões deles, mas foi precisamente foi eles que eu propus começar com este trabalho. O Gamboia já está comigo no Fado ao Central há uns anos, os Valentes. O Diogo Passos ele está ligado ao Fado de Coimbra, às tunas académicas, mas é alguém que tem formação musical superior na guitarra clássica e, portanto, tem conhecimentos que extravasam um pouco a nível clássico, a nível popular, que extravasam um pouco o comum dos mortais dentro do mundo do Fado Coimbra e que é, de facto, uma mais-valia. Fui ele o diretor artístico deste trabalho. Tenho também um grande músico. Ainda deu um saltinho ao Kelele, de saber se houve neste disco. Exatamente, sim, mas isto para um guitarrista clássico, para virtuoso, um virtuoso, não é fácil. Timbra, o Kelele é assim. É tocar uma flauta, não é? Exatamente, então. Basicamente. É muito fácil. E depois tenho o Ricardo Melo, que é um grande baixista no panorama nacional. Ele já tem mais de quase, segundo ele me disse no outro dia que tive a falar com ele, tem mais de quase 70 discos gravados com vários músicos, entre eles, enfim, só para começar, o José Cid, que é um grande, ele é um dos baixistas que o acompanha com regularidade, entre muitos, muitos outros, foi só o nome que eu me lembrei agora, e o Ricardo Melo, portanto, emprestou todo o seu profissionalismo a este disco. E foi isso que ele é um profissional, não, foi de alguma forma uma sugestão do Diogo Passos, dizia, pá, temos que ter aqui um tipo a tocar baixo como deve ser, pá, eu conheço o Ricardo, e de facto é um daqueles músicos de primeira liga, como nós costumamos dizer, não é daqueles curiosos, é uma pessoa que passa-lhe os temas e aquilo está ali pronto, impecável, logo pronto para fazer, é um profissional. E outro grande profissional que tem uma carreira imensa também, aliás, muito prestigiante e em outros grandes projetos, foi o Kiné Teles, o Kiné que entra neste tema, neste disco em 7 temas, que acabámos por gravar a casa dele, que ele tem um estúdio montado no sótão da avó, onde ele já gravou um disco chamado No Sótão da Velha, porque eu achei muito curioso, mas fomos lá ao Sótão da Velha a gravar os temas e foi um dia inteiro fantástico, com um músico também, com um percussionista fora de série, dos melhores que temos no nosso país, sim. E que emprestou também, pois este disco com gente de primeira linha, ficou também ele próprio. Um disco que eu acho, para mim, eu digo para mim, não digo para os ouvintes, as pessoas têm que ouvir antes, mas é um disco que me deu um gozo tremendo fazer, estar com músicos de primeira água, as coisas têm outro sabor. E foi precisamente por aí, era isso que eu queria para este trabalho e foi isso que consegui de alguma forma para mim. Agora, o juiz deste disco é o público e por isso é que eu agradeço à mobilidade também à Rádio Boa Nova de estar a tocar e partilhar na Serra da Estrela, aliás, que é uma dos meus berços, que a minha mãe é da Oliveira do Hospital, portanto. Sim, exatamente. Aliás, este disco, bem, antes disso, lembrar que também o António Lourenço dá aqui um toque de guitarra elétrica, para além de estar na gravação e mistura deste disco. Depois há ali um coro infantil, já lá vamos, mas para puxar a brasa à sardinha, um outro oliveirense, o Tiago Cerdeira, no que diz respeito às fotografias. Não é? Portanto, de algum modo estava inquinado pela Serra da Estrela. Às fotografias e ao vídeo. ao vídeo do Pepa, do primeiro single. Exatamente. O Tiago é um eu não o conhecia. É travanca de lágrimas. Eu não conhecia pessoalmente e precisei de gravar um videoclipe e na altura foi-me sugerido o nome dele e descobri um pouco o trabalho que o Tiago andava a fazer e já tinha feito e fiquei absolutamente pasmado. É notável. Também é uma pessoa com uma humildade e com um talento que achei verdadeiramente fora de série e foi um privilégio para mim ter trabalhado com ele e acho que foi a primeira vez, mas não há de ser a última, com certeza. Foi numa manhã despida que te vi, querida, a passar solta nos passos de vento, enganando o tempo com o olhar. Tinhas um brilho na face, como se chamasse o meu sonhar. Não vou mais esperar sentado, este é o meu fado e vou cantar. Instante que me fez viajante, me levou na história do teu olhar. Nesse mundo onde ser profundo é agarrar a vida, ficar capaz. Tenho a certeza para finalizar, de facto, não estou a perguntar para mais, mas enfim, até porque o apelido não deixa fugir, está aqui um coro infantil. Foi arrabanhado lá por casa e mais os amigos, uns quantos, se calhar. Foi isso mesmo, foi. Aliás, a ideia inicial seria gravar na escola dos meus filhos. Eles andaram aqui, já não andam no Jardim Escola João de Deus. O mais novo já saiu, mas seria para gravar lá, precisamente, com também um amigo que fez parte do disco anterior, que foi o meu diretor artístico do Sim, o Luís Pedro Madeira, que ele é o professor de música no João de Deus. Eu falei com ele. Epá, seria possível gravarem um coro para o meu disco novo e tal, um tema do António Fragoso? Epá, sim, deixa-me só, isto tem que passar por aqueles trâmites normais, pedir autorizações e tudo, e a coisa fez-se. Mas isto foi no final de fevereiro, e a autorização veio no início de março, e a 15 de março Fechava. confinámos todos. Fechava a escola. Não pudemos gravar coro infantil nenhum. E então o que é que aconteceu? Mais tarde, quando desconfinámos, falei com o Tony: olha, qual é a possibilidade de gravarmos um coro mais pequenino no estúdio? E então ele disse: sim, senhor, olha, traz os teus miúdos, cada um que traga dois amigos, e a gente consegue tentar fazer aqui uma coisa engraçada. E foi basicamente isso que se fez. Portanto, cada um dos meus filhos trouxe dois amigos, e portanto foi um mini coro infantil, mas que acho que resultou muito bem Muito bem. neste tema, que foi, aliás, é o tema favorito da minha mulher. É um tema que no concerto, no dia 4, foi responsável também por um coro grande da parte da audiência, do público que lá estava, e por uma lágrima e o olho, puxa muito ao coração. Pronto, olha, fiquei a saber que tinham algo em comum com a sua esposa. Pronto. E aliás, era este tema que guardava precisamente para terminar este disco. E desde logo, dar-lhe aqui mais um parabéns no sentido. Na boa ideia de terem feito a tradução de parte das letras, porque, enfim, nunca se sabe onde é que este disco chega. E efetivamente é bom, apesar daquilo que ouvimos muitas vezes dizer que as pessoas, que o fado é muito sentimento e que nem é preciso percebê-lo em termos de letra, mas nada como permitir a quem nos esteja a ouvir acompanhar de algum modo aquilo que lhes é dito, não é? Acho que, enfim, acho que até nisto inovou e esteve bem, julgo eu. Ora, Obrigado. João, olha, o único lamento que temos é o tempo, que, enfim, Pois. vai passando e o sacana dos ponteiros É não nos dão verdade, aso a ter outro tipo de é maneiras. um gosto, e as coisas valem precisamente por isso. Portanto, tem um tempo limite, porque se tivéssemos tempo sempre a falar, daqui a pouco já nos aborrecíamos. Acho que sim. Eu consigo, dificilmente me aconteceria isso. Claro, Enquanto estou brincando. sempre consigo coisas muito interessantes. Aliás, já hoje aprendemos alguma coisa consigo, desde logo da história do pobre Fado de Coimbra. E acho que a única coisa que podemos guardar aqui para o fim é dizer que a porta fica uma vez mais aberta. Portanto, a única pessoa Obrigado que vai escrever o mote para isto é o João, ou por via de um por concerto, certeza. ou por via de um novo disco. Já sabe que voltaremos a conversar e haverá sempre qualquer coisa novo para falarmos. Então, olha, digo já agora, em novidade, em primeira mão, primeiríssima mão, o programa sairá, portanto, durante esta semana, mas Exato. Eu digo que no dia 14, no dia dos namorados, vou lançar um single que é extraído do disco, aliás, do concerto do dia 4. Não é um tema que está no disco, é um tema que tocámos lá, que pertenceu ao disco anterior, mas que tem uma sonoridade fantástica. Tem a guitarra elétrica do José Rebola no Fado Coimbra, no meio do Fado Coimbra. Este é para todos os namorados e também para os velhos do Restelo, que eu espero que eles gostem de ouvir uma guitarra elétrica ali. Muito bem, muito bem. Estou a Então ser o Fado Coimbra. vai dedicado. Então só fica a faltar uma coisa, o João vai fazer chegar esse tema e vamos prometer aqui que na Boa Nova, no dia 14, vamos estreá-lo. Com certeza, com Pronto. certeza. Ele vai estrear no Spotify, nas redes, a partir de dia 14 às 0 horas. Pronto. E portanto, é obviamente que o vou mandar. E eu vou recebê-lo aqui em antecipação e prometemos também que às 0 horas do dia 14 vai ser o tema que vai passar aqui na Boa Nova. Fica Muito prometido. obrigado por isso, muito obrigado. Bom, um abraço, até uma próxima. Grande abraço, um abraço, obrigado, obrigado. Um abraço. perde-se a alma dos pais. O meu filho é pequenino, diz a morte, nem o quero, e a vida a rir de contente. Eu é que sei quanto espero. A vida sinto.